Yeah, Maria Lourdes, essa é pra você, meu amor. Yeah, yeah. Mais um sacode pesado. Come on, come on, yeah, yeah. Nunca pensei que ia ser tão bom namorar com a avó da minha amiga do Leblon. Nunca pensei que ia ser tão bom namorar com a vovó do Leblon. Tá difícil namorar contigo sem sua neta perceber. Acho que eles não iam aceitar você namorar com um cara 80 anos mais novo que cê. Tá difícil namorar contigo sem sua neta perceber. Acho que eles não iam aceitar você namorar com um cara 80 anos mais novo que cê. Tudo começou numa tentativa boba de roubar a bolsa de uma coroa. Que bom que ela cedeu. Olhei seu RG e aí aconteceu. Senhora, eu tava olhando seus pertences e meu Deus, como a senhora é gata. Sei que seu conhecimento sobre sexo é vasto, assim como o de Deus, então por favor, me catequize na cama. Fui roubar a idosa no gueto, me apaixonei, ferrou. Meu pau like you, girl. Fui roubar a idosa no gueto, me apaixonei, ferrou. Meu pau like you, girl. Eu fui te roubar, fui só te roubar. Me apaixonar foi sem querer. Fui roubar a idosa no gueto, me apaixonei, ferrou. Meu pau like you, girl. Agora se liga no meu esquema. Entra lá na loja, chama atenção, que eu roubo toda joia, vou ser sua bengala. Na estrada ou na cama, você é minha dama. Fui roubar a idosa no gueto, me apaixonei, ferrou. Meu pau like you, girl. Fui roubar a idosa no gueto, me apaixonei, ferrou. Meu pau like you, girl. Tá difícil namorar contigo sem sua neta perceber. Acho que eles não iam aceitar você namorar um cara 80 anos mais novo que cê. Tá difícil namorar contigo sem sua neta perceber. Acho que eles não iam aceitar você namorar um cara 80 anos mais novo que cê.